confiar, tem que confiar, mas com o pé atrás. Eu gosto de fazer o bem, eu gosto que a pessoa entre nessa casa aqui só chorando, desespero, que ela saia com o coração confortável, todo alegre e satisfeita, e que no próximo trabalho ela volte aqui e me faça, fala, seu Zé Pelintra, muito obrigado. O que eu quis, eu alcancei. Sim. É esse o nosso objetivo. Esses espíritos que aceitam fazer a maldade, que tem muitos, e muitos, e muitos, por isso que esse mundo está vivendo do jeito que está hoje, é os espíritos sem luz, que não tem progressão nenhuma, sofreu na vida e sofre na morte, por isso que ele prefere fazer o mal. É, as pessoas têm que amar um ao outro. Ninguém está fazendo isso. Ninguém está pensando naquele homem todo poderoso lá em cima. Vamos pôr assim, quanto tem no mundo de população, menos da metade tem o homem aqui no peito. Ninguém está pensando em nada, só pensa em si. Só pensa em derrubar o próximo, para tirar qualquer coisinha que ele tem. E eu vou te falar... Você tem esperança de melhora, a tendência é piorar. A coisa vai ficar muito feia. Não basta o que está em terra, só pensar em maldade. E do outro lado está cheio de negro, só pensando em maldade. Aí junto os dois? Não tem jeito. Há um tempo atrás, o negro achava que eu não era só o Zé Pelintra. Quis derrubar. Aí eu parti pro mal. É como eu te digo. Sim. A gente faz o bem. É. Mas na hora que for preciso fazer o mal, a gente faz o mal. Sim. É, agora você chegou no ponto certo. É o que eu digo. Você praticar só o bem. Você faz só o bem. O mal quer tentar te derrubar. Ele não está satisfeito vendo você fazer o bem. Ele fala, tem que derrubar esse cabra. Ele está fazendo muito bem, eu quero ele por parte do mal. Olha. É esse o mundo de hoje em dia. Por isso que eu te disse lá atrás. Esse mundo, a tendência é piorar cada vez mais. Faça o bem, que você receberá o bem. Toda aquela religião que é focada em Deus. Não precisa ser essa aqui. Numa igreja que você entra, você abre seu coração, Pai Todo-Poderoso, se limpa ali. A partir do momento que você olha ali, reza um Pai Nosso, faz o sinal da cruz, você já está sendo abençoado. Pense 3 vezes antes de fazer o mal, que lá na frente tem o que está te esperando. Você sempre praticar o bem. Só coisas boas, ruim, nunca vai te acontecer. Só coisas boas. Seu Zé, eu ia pedir ao senhor que, como a gente vai fazer um estudo e vai deixar registrado para o conhecimento das pessoas, se o senhor não pode adequar a voz do menino para ele falar ou normal ou mais alto, para poder registrar, senão a gente não vai conseguir fazer os estudos, seu Zé. É? Entendi. Então, daí, a gente... Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Eu vou encostar esse daqui bem pertinho, seu Zé, do senhor, para as pessoas ouvir. Certo. E daí a gente deixa só... só o áudio raso, mas pega direitinho a voz. Né? Porque o conhecimento é importante. Eu tô achando o meu nome. Se esse aqui ficar aqui assim, ó, seu Zé, é ruim pro senhor? Não. Não é? Tá certo. Então eu vou deixar ele nessa distância, bem pertinho, pra a gente conseguir colher o vosso conhecimento. Então, enquanto eles vão pegando lá, a gente pode começar, seu Zé? Pode falar. Isso. Seu Zé, Qual que é a função do Zé Pilintra na espiritualidade? A função da gente é fazer o bem. Uhum. Pra gente também progredir. Uhum. Você sabe que todos os espíritos que fazem o bem progredem. Sim. Então a gente vem aqui nessa terra para fazer o bem. Certo. Então, o seu Zé Pilintra, ele é conhecido por circular em várias linhas, tanto na direita quanto na esquerda. É fato com o senhor também? Todos da gente. Uhum. Não trabalha só na linha dos baianos. Às vezes a gente vem na esquerda também. Ah, entendi. Claro. E por que que, diferente dos outros, o seu Zé Pilintra pode circular em todas as linhas? Vamos dizer que todos os baianos é cabra macho. Vixe. Porque nós não temos os pés tá doendo, não. A gente entra em qualquer buraco. Uhum. Claro que sim. Qual que é a razão do senhor vir trabalhar incorporado? O que que o senhor pretende alcançar com isso? Levar para todos os filhos da terra a verdade, a purificação, que faça o bem para receber o bem. É essa a nossa intuição. Claro que sim. Quando o ser humano ouve o ensinamento do senhor e não escuta, ou não dá atenção, ou não se interessa, como é que o senhor fica aí do outro lado? A gente fica triste como eu estou agora. Porque ele sabe, eu fui tirar meu bichinho. Meu menino, de uma situação difícil. O senhor foi tirar ele de uma situação difícil? Nós foi tirar, mas ele não ouviu. Ai. Aí aconteceu o que aconteceu. Uhum. Não é, bichinho? Foi. Então, será que era possível a gente descer em terra, na frente dele, para avisar? Não precisa disso. Sendo uma pessoa experiente, já sabia da situação. Vai embora, deixa o mal para trás. Mas ele não ouviu. Aí esse negócio aqui, né? Dinheiro. Fala mais alto. Então aconteceu o que aconteceu. Isso serve de uma lição, mas ele não aceita. Tá entendendo? Sim, senhor. Por que que o ser humano é tão apegado a necessidade de segurança através do dinheiro? Vamos dizer que o dinheiro fala por tudo. Ah, entendeu? Sim. O dinheiro faz a necessidade. Então a pessoa está disposta a tudo. Às vezes deixa de ouvir uma entidade para parte do dinheiro. E nem é assim que funciona. Às vezes você perde aqui, ó. Agora, mas você vai recuperar lá na frente. Tá se entendendo? Nossa. Aí depois que a casa cai, não adianta chorar. Certo. Eu tô errado. Não tá não, certo? Tá certo, meu pai. Sim, senhor. Se ele tivesse ouvido, agora ele tava feliz, contente. Mas ele não quis ouvir. Mas estamos correndo atrás. Nem tudo é perdido. Sim. O senhor acha que essa falta de visão justifica porque a gente está encarnado e esquece que é espírito, esquece que vocês estão aí para ajudar? Ou não justifica nada? Não justifica, não. Ele sabe que tem a gente do lado. Quantas vezes já tiramos ele de situações difíceis? Nem toda a vida a gente vai conseguir. Que coisa mandada, é difícil você comandar. Tá entendendo? Quando o senhor fala sobre coisa mandada, como a gente faz para ter corpo fechado? Oh, é simples. É só pensar naquele homem lá em cima. Ter fé. Fazer as coisas que convém, que combate o mal. Tomando seu banho de defesa. Eliminando aquelas coisas ruins dos seus caminhos. Tá entendendo? Sim, sim. Agora você fica lá do papo do ar. Deitado naquele negócio macio, vendo aquele quadrado da tua frente. Sim. E você quer esperar o quê? Ai. Entendeu? Também não é assim que funciona. A gente faz nossa parte, vocês têm que fazer a de vocês. Não é verdade? Claro que sim, sim, senhor. Senhor Zé, qual foi a maior lição que o senhor levou da sua última encarnação? A última lição? É, a maior lição da última encarnação. Maior aprendizado. Com esse cavalo aqui? Não, quando o senhor era vivo, as vidas que o senhor... Nossa! Qual foi a maior lição que a vida lhe deu? Não confiar muito naquelas bichinhas. Não? Confiar muito em mulher, não. É? É a perdição do homem. Claro. Então, que conselho o senhor dá hoje... para quem confia demais? Confiar, tem que confiar, mas com o pé atrás. Isso hoje é. Em dia, aquele mundo, o dia de hoje está totalmente diferente. Ah, sim. Entendeu? Não tem nem comparação. No dia de hoje, o senhor acha que quem é mais confiável ou menos confiável? O homem deve confiar menos na mulher ou a mulher deve confiar menos no homem? Eu, na minha opinião, os dois têm que bater junto. Tanto o homem confiar na mulher e a mulher confiar no homem. Sim. Que não adianta um ou outro sair fora, que só no olhar você já vai perceber que tem algo errado. Entendi. Não é verdade? Sim, senhor. E, seu Zé, que satisfação falar com o senhor aqui hoje. Muito obrigado por ter vindo para esse estudo, viu? Então, satisfação é minha. Seu Zé, tem algum trabalho que alguém possa pedir ao senhor que o senhor não é capaz de fazer? Sim. A única coisa, trabalho que eu não gosto de fazer, é tu me pedir pra fazer mal pra alguém. Esse o senhor não gosta, mas o senhor seria capaz se quisesse, né? Se eu quiser, eu faço. Sim. Mas não tá no meu... capatão, não. Eu gosto de fazer o bem, eu gosto que a pessoa entre nessa casa aqui só chorando, desespero, que ela saia com o coração confortável, todo alegre e satisfeita, e que no próximo trabalho ela volte aqui e me faça, fala, seu Zé Pelintra, muito obrigado. O que eu quis, eu alcancei. Sim. É esse o nosso objetivo. Qual que é a diferença de um espírito que aceita trabalho para a maldade e o senhor? Esses espíritos que aceitam fazer a maldade, que tem muitos, e muitos, por isso que esse mundo está vivendo do jeito que está hoje, é os espíritos sem luz, que não tem progressão nenhuma, sofreu na vida e sofre na morte, por isso que ele prefere fazer o mal. Então, quem faz o mal hoje, está ouvindo o senhor José Pelintra, que conselho pode ouvir do senhor? O único conselho, não é um conselho, é um ditado. Aquele que faz o mal só vai colher o mal. Não vai pensar que vai partir desse mundo para o outro, que vai viver na boa, não. Vai viver com coisa ruim. Não vai ter sossego. Não dizem que quando a pessoa parte desse mundo para o outro, está indo para um mundo melhor. Sim. Mas nem sempre é assim. Nem sempre? Nem sempre é assim. Não vai pensando que do outro lado tem coisa só boa, que não tem, não. Para isso que tem um comandante muito poderoso, que sabe o caminho que tu vai e que tu não vai. Se tu for para o caminho bom, aqui, se tu vive nesse caminho bom, fazendo caridade, fazendo bem para as pessoas, quando parte para aquele mundo já tem alguém te esperando, com as portas abertas. Agora, se fazer o mal, só pensa em prejudicar o próximo, fazer o mal para o próximo. A pessoa conseguiu um negocinho, já cria os olhos, isso e aquilo. Não é a porta que está te esperando. É o buraco. Eita. Buraco feio. Não cai lá, não. O senhor já ajudou alguém que caiu nesse buraco? Um buraco quente. Esses que caem naquele buraco quente, não tem mais volta. Não tem como você ajudar. Tá entendendo? Só o tempo. Só o tempo. E é tempo, não é esse tempo que você está pensando, não. É muito tempo. Vamos dizer assim, por esse tempo, para você ter uma noção de um dia seu aqui, seria, como vocês falam, um ano lá. Para você ter uma noção desse buraco. Nossa, demora, hein? É séculos e séculos. Por isso que diz séculos, séculos sem fim. Quando a gente faz maldade, porque o outro que começou não é justificável? Não, porque você já sujou seu coração. Eita. Já tá sujo. Adianta eu, tu, bichinho, pegar e tirar a vida desse menino. Uhum. Tem volta? Não. Não tem como ele voltar. É. Já era. É. Acabou. Uhum. Não tem justificativa. Você tirou a vida de um ser humano. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Mas e na hora assim, seu Zé, por exemplo, num calor assim, ele me ofende, ele me agride fisicamente ou com palavra, ele que começa, daí eu agrido ele mais ainda. Não justifica porque ele começou? É aí que a pessoa tem que ter a sabedoria. Vira as costas, vai pensar, refresca. Vira as costas. E refresca a memória. Uhum. Pô, o que está acontecendo? Não vai tentar atingir ele do mesmo jeito que ele te atingiu. Uhum. Quando for no outro dia, ele vai te voltar. Tenho certeza que ele vai te falar, putz, o que a gente fez naquele dia? Uhum. O que aconteceu? Logo vocês estão se abraçando, dando a mão. Vale a pena na hora você chegar e enfiar peixe no bucho dele e rasgar de fora a fora? Não, senhor. Então... Tem um ditado que fala assim, eu dou alguma coisa pequena para não entrar numa briga, mas eu dou alguma coisa grande para não sair, não tem? Como é que é esse ditado? Já ouvi falar muito desse ditado aí. É. Eu dou um boi para não entrar numa briga. Uma boiada? Mas eu dou uma boiada para não poder sair depois dela. Então, o que o senhor acha das pessoas assim que... agem segundo essa ética de vida. Eu posso dizer que o mundo de hoje em dia está desse jeito. Uhum. A pessoa pisou no pé, já é tudo, acabou a vida para ele. Ele tem que morrer porque ele pisou no seu pé. Nossa. Não está desse jeito? Assistiu. A pessoa sai para fazer a maldade, para tirar a carteira ou qualquer coisa da mão da pessoa. Não já está satisfeito, tem que levar a vida junto. É assim que está. Por que está desse jeito? Você sabe me responder? Porque a gente, quando tem condições de amar, não ama. Acertei, seu Zé? É, as pessoas têm que amar um ao outro. Ninguém está fazendo isso. É. Ninguém está pensando naquele homem todo poderoso lá em cima. Nossa. Vamos pôr assim, quanto tem no mundo de população, menos da metade tem o homem aqui no peito. Uhum. Ninguém está pensando em nada, só pensa em si. Só pensa em derrubar o próximo, para tirar qualquer coisinha que ele tem. E eu vou te falar, você tem esperança de melhora, a tendência é piorar. Nossa. A coisa vai ficar muito feia. Não basta o que está em terra, só pensar em maldade. E do outro lado, tá cheio de negro, só pensando em maldade. Aí junto os dois? Não tem jeito. Isso que eu te falo. Uhum. Você perguntou como a gente deve se proteger. É. Tá aquele bando ali na encruzilhada que você não tá vendo. Uhum. Um negro pega e te pega. Vive carregando nas suas costas. e só te falando na orelha, faz isso, faz aquilo. Você não tem experiência nenhuma. Você está só ouvindo aquela maldade no seu coração, pedindo, faz isso, faz aquilo, você pega e faz. Entendeu? Não é só trabalho que se faz para derrubar a pessoa. As coisas ruins também estão te esperando lá na frente. Aí te pega e já era. Você parte para tudo quanto é coisa ruim. Porque ele está pedindo para você fazer aquilo. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa já não tem o homem todo poderoso no peito. Sim. Só lembra dele que existe quando está no perigo. Aí grita, oh meu Deus, me ajuda. Aí é tarde. Não tem mais volta. Aí essa pessoa já praticou tanto mal, uma hora dele chega, não chega? Sim, senhor. Aí ele parte para outro mundo, ele não quer saber da coisa boa, ele vai partir para o lado ruim também. Nossa. Já que está no inferno? É lá que ele vai ficar. Abraço, capeta. Isso. Eita. E lá eu gosto de entrar com as mulheradas. Isso, Zé. Então, o senhor está ensinando para a gente que, além do mal que é visível, tem grupos de maldade invisíveis que a gente abre sintonia com eles e eles pulam em cima. Ele toma conta do seu corpo. Na hora que você vê, você já está nas drogas, você já está no assassinato, você já está envolvido em tudo. Não tem mais volta. E a pessoa que está ouvindo a gente fala assim, agora o seu Zé falou a verdade. Eu entrei na droga por culpa do espírito ruim. Não foi minha culpa. O que o senhor explica para essa pessoa? Se ela entrou nisso porque ela não tem coração. Não tem Deus no coração. Que a partir do momento que ela começar a ter Deus no coração, essas coisas ruins não pegam a pessoa. Ah. Tá entendendo? Sim. O senhor diz assim que às vezes a pessoa sente uma carência, uma necessidade de se completar e vai atrás de droga, de prostituição. Se tivesse Deus no coração, aquilo que o externo está proporcionando te completaria. É que nem eu vou te dizer, quantos andarinos tem nessa terra? Uhum. Você acha que todos são a pessoa livre? Ou tem alguém junto com ela ali? Ah. Quantos? Maioria. Você fala mendigo, por exemplo? Isso. Uhum. Todos que tem ali tem seu companheiro do lado mal. E do bem, né? Que a pessoa vivia nessa terra, vivia no meio dessas coisas, de droga, dessas coisas. Ah, ela parte para outro mundo, ela não desiste. Ela pega um corpo desse aqui para poder fazer. Tá entendendo? Deixa eu ver se eu tô entendendo. O senhor falou que uma pessoa que é viciada parte para outro lado, o vício não desaparece. Não, ela fica doida para aquilo que ela fazia aqui nessa terra. Daí ele pega um corpo desse aqui para poder usar, usufruir dele, fazer o que ele fazia aqui, como, mesmo que ele estando do outro lado. Olha, ela chega perto de um corpo humano. Isso. E fica, ela toma. E fica se alimentando daqueles fluidos. Isso mesmo. Você não vê que tem muitos que partem para cura, vai. Esse pequenininho, cara, esse bichinho, ele bebe até cair, todo dia. Por que ele faz isso? Porque tem alguém do lado. A partir do momento que ele for procurar uma ajuda, tirar esse negócio de trás dele, de junto dele, ele não vai melhorar? Vai, sim, senhor. Já não viu falar muito disso? Sim, senhor. É isso que acontece. Qual que é o resultado, senhor Zé Pilintra, de uma pessoa que procura ajuda, mas não muda o comportamento? Como assim? Eu vou lá, eu bebo. Vai lá e tiro o espírito que estava junto do lado. Daí eu continuo bebendo. Vem outro? Bem provável que sim. Eita, mas daí então não adiantou nada de lá se curar? Porque ele já está visto daquela maneira. É como um faro. A pessoa, o espírito passa do lado. Esse aqui é meu. Ele já sentiu, ele vai sentir de novo. Mas nem tudo é assim. Às vezes é muito difícil, mas acontece. Uhum. Que você não passa encruzilhado, às vezes não vai no cemitério visitar. Sim. entendeu? Ali só tem coisa ruim. Você entra bom e pode sair ruim. Se estabelecer uma sintonia ali, né? Isso. E o que evita a gente, o que protege a gente, o senhor falou, é o coração com Deus. Isso. Pegar muito a Deus. Se apegar a Deus. Que muitos não têm. Só pensa em si, acha que ele é dono do mundo, não precisa de ninguém, que não tem um que comanda tudo. Assim não tem a reza, assim como Deus no céu e Deus na terra. Sim. Então é assim que funciona. E a pessoa que está ouvindo o seu Zé e fala assim, eu queria muito estar no terreiro, mas eu não concordo com o Pai de Santo. Ele tinha que fazer as coisas do jeito que eu quero. Esse é um coitado, vai apanhar muito. Quem comanda o terreiro? Dirigente. É o Pai de Santo, não é? Se ele não fizer o que o Pai de Santo quer, então ele sai, o Pai de Santo sai e ele entra no lugar do Pai de Santo. Ele tem que respeitar as regras, ele tem que fazer o que é dito. Se fala para fazer assim, assim, ele tem que fazer assim, assim, assim. Porque senão lá na frente ele vai apanhar. Qual que é o maior castigo que um ser humano pode receber de um espírito quando o senhor diz que ele vai apanhar? Besta aquele que desafia uma entidade. Ele vai apanhar de um jeito que ele nunca apanhou na vida. Isso, Zé. Aí não tem quem segura, não. É. Você já desafiou alguma entidade? Já. Já desafiou? Já, mas eu não conhecia nada disso. Eu trabalhava num hotel e o mensageiro era de Umbanda, essas coisas. E aí, eu era católico, eu falei pra ele assim, que isso, daí não tem nada não, pode vir todo mundo contra ele, contra mim. Aconteceu que passou uma semana ou duas, o hotel onde a gente trabalhava, né? E eu trabalhava de gerente noturno, só tinha nós dois. Vieram cinco caras armados, colocou a gente no chão e um deles chutou minha cara. Só isso. Aí tu começou a acreditar. Eu nem liguei uma coisa a outra na época, sabe? Porque eu sou meio assim, não tenho medo mesmo, vambora. Aí ele falou assim, eu falei, mata, que faz o que quer. Eu sou meio assim, mas hoje fazendo essa ligação, seu Zé, Eu aprendi que não se deve desafiar as coisas, né? Do astral. Porque nunca sabe quem tá ouvindo. Às vezes tu pode fazer um desafio certeiro. Uhum. Desafiar um homem que não, ele tá ali e não tem nada do lado dele. Uhum. Mas se tu desafiar um certeiro, tu se prepara. Quem é um chum. Certeiro, se é para quem tá ouvindo? Esse certeiro, você sabe. Tá perto. Não. Uhum. O certeiro que eu quero falar para ti. Uhum. É aquele que é verdadeiro, que tem muitos por aí, que é pilantra. Ah, que finge que é e não é. Sim. Tu sabe que existe isso. Sim, senhor. Entendeu? Claro. Se tu perceber que aquele um cabra ali, ele não é de nada. Fala, esse cara tá fingindo. Aí tu pode desafiar ele. Uhum. Agora não desafia o que tem de verdade, não, que tu vai se estrepar. Claro, sim. Não é verdade? É, sim, senhor. Eu não sei de que religião ele era, não, mas ele temia muitas entidades, né? E realmente não se deve desafiar. Fiquei com o rosto inchado uma semana. E na época eu não fiz nenhuma associação com isso, mas depois passou o tempo e falei, caramba, deve ter sido isso. Claro que sim, seu Zé. O senhor já teve que fazer... Tu teve só uma lição. É, sim, sim. Porque não tinha maldade no coração, né? O seu Zé, o senhor já teve que fazer assim, dar um susto em alguém? Porque desafiou o senhor? Já. Como é que foi? Há um tempo atrás, o nego achava que eu não era o seu Zé Pelintra. Quis derrubar. Aí eu parti pro mal. É como eu te digo. Sim. A gente faz o bem, mas na hora que for preciso fazer o mal, a gente faz o mal. Sim. Aí o que a gente faz? Você não vai sentir no sua pele, tu vai sentir no coração. Uhum. Aí a gente leva a pessoa que eu mais gosto, que ela vai sentir mais. E até hoje ela sente isso. Sim. Tu se entendeu? Entendi. Se alguém, a pessoa desafiou o senhor, daí o senhor causou uma maldade para a pessoa que ela mais ama. Foi. Entendi. Daí ela foi bem atingida. Foi, bem atingida. Até da casa ela sumiu. Aham. Nossa. E quando um espírito decide partir para o mal, ele não cai na evolução dele? Cai. Por isso que a partir de que eu te falei, que eu venho só para fazer o bem. Mas tudo tem seu limite. Se for para a gente vir para mais, são muito tempo. Nós vem. Mas eu não deixo barato. Qual que é, então? E eu vou te dizer mais uma coisa. E tem mais uma para me derrubar. Tu tá entendendo, bicho? Tem mais uma pessoa querendo derrubar o senhor. Eu não. O médico? Esse menino. E qual que é a sua posição nessa hora aí? A gente tá trabalhando em cima disso. Porque eu vou te dizer, esse menino tem o coração puro, limpo. Uhum. Ele não sabe fazer maldade. Ele gosta de ver todo mundo bem. Todo mundo contente. Não é a partir do momento que, esse menino toma uma decisão. Não vai querer derrubar ele, não. Boa. Tentaram derrubar. Não foi? Foi. Eu vou dizer pra tu, bichinho. Aquele gatilho, quem fez não disparar fui eu. E estamos aqui pra isso. Ele perdeu alguma coisa. Mas lá na frente ele vai se recuperar. Ele não se recuperou totalmente. Ele tá com isso aqui meio virado. Às vezes ele pensa de partir para outra. A gente vai tentar segurar. Porque o que foi mandado foi forte. Hoje ele falou para aquele bichinho. O que aconteceu essa noite não foi, bichinho? Estamos aqui para ajudar ele. Porque se ele não estiver aqui, como que eu vou vir? Ah, gente! Claro que sim, ele já teve o sinal, ele já sabe quem é que fez. Mas essa pessoa vai pagar por tudo que ela está fazendo e é o que ela fez. Me dá mais uma cachaça. Então, seu Zé, antes de alguém pensar em derrubar um médium... Pensa primeiro o que está fazendo. Uhum. Pense primeiro. Não é chegar e acender aquela, os tocos, pôr aquele galinha que está fazendo. Pensa primeiro que do teu retorno. Ô, meu menino, não é qualquer um que derruba, não. Já te falei. Não foi essa, não foi aquela. Eu não sei que dia acho que tem que todo mundo quer derrubar ele. Tem uma que persegue ele há 30 anos. Nossa. Você acha que eu tô mentindo? Não, eu digo assim, pra que tanto tempo? Já foi comentado sobre isso, né? Mas um dia vai pagar caro. E a pessoa que fica perseguindo o outro já tá pagando porque não tá aproveitando o tempo de uma forma mais já clara, né? Tá pagando há muito tempo já isso aí. Que situação difícil essa. Senhor Zé, o senhor acha que o problema é quando a gente se envolve com as forças do bem, que a gente é perseguido pelas forças do mal, ou isso é natural do ser humano? Agora você chegou no ponto certo. É o que eu digo. Você praticar só o bem, você faz só o bem. O mal quer tentar te derrubar. Ele não está satisfeito vendo você fazer o bem. Fala, tem que derrubar esse cabra. Ele está fazendo muito bem, eu quero ele por parte do mal. Olha. É esse o mundo de hoje em dia. Por isso que eu te disse lá atrás. Uhum. Esse mundo, a tendência é piorar cada vez mais. Uhum. Infelizmente, é assim que está funcionando. Ninguém está pensando no próximo. Ninguém pensa de fazer o bem. Nem todo mundo. É o que eu te digo. A parte do terrestre está pensando dessa maneira. Uhum. Porque aquele lá em cima não está existindo para muita gente, não. Uhum. Olô, eu estou mentindo. O senhor está falando que é real mesmo isso que o senhor está falando aí. Então, o senhor acha que o ser humano ainda falta muito para evoluir ou também tem a influência desses que estão no astral? Tem que evoluir muito. Muito. Uhum. Tem que evoluir muito, senhor Paulo. Tem. O ser humano está totalmente perdido. Não sabe o que pensa, não sabe o que faz. Para ela poder subir, crescer, ela derruba quem for. Quantas vezes você já viu o pai matando filho, filho matando pai, irmão matando irmão? Onde já se viu isso? E cada vez está piorando mais. Por quê? É falta do amor no coração. Sim. Essa pessoa não sabe deitar numa cama e pedir para o Pai Todo-Poderoso a proteção, rezar. Não, ela deita e já pensa no mal que ela vai fazer no dia seguinte. Que evolução que vai ter? Difícil, né? Sim. Então, antes de alguém pensar em fazer maldade para o médium, é melhor não esquecer quem mantém ele de pé. Isso está correto. Pense bem. Pense muito bem. O médium pode balancear. Pode bobear para lá, bobear para cá, mas não cai, não. Porque ele tem quem suporte ele, que segure ele. Aí, a partir do momento contra-ataque, aí vão ver se a pessoa segura. Eita. E também, né, a gente chega e querer derrubar de uma vez, que não consegue. Tudo tem sua permissão. Aqui tem regra. Pelo que eu estou vendo, aqui nem regra tem mais, né? Mas lá nós temos nossas regras. Sim. Entendeu? A gente não chega fazendo o que quer, não. Mas uma hora a gente tem... A licença. Aí a peixeira come solto. Claro. Então, para quem estava entendendo agora que o senhor Zé faz maldade, não, o senhor dá a correção quando a providência divina dá a licença. Isso. É isso. Tem muita correção para ser feita. Mas um dia a gente chega lá. Todo médium tem ali uma entidade que é da esquerda, que é o guardião, que não faz o mal, certo? Ou tem alguns que tem guardião que faz o mal e não tem aquele que faz o bem? É que eu digo, você quer dizer da parte de Exu? Sim. Todo Exu, ele vem para fazer o bem. Uhum. Mas a partir do momento que você pede para ele fazer o mal, o que, que ele vai fazer? Mal. Se ele vem, você pede para ele fazer o bem, ele vai te fazer o bem. Entendeu? Entendi. O senhor está querendo dizer que Exu é neutro. Exu. Ele vai para um lugar ou para o outro. Para onde mandar ele vai. Isso. Ele direciona a energia. Isso. Ele não vai ter a mesma raiva que você tem do outro. Não. Tá bom, tu tem essa raiva dele, vou pegar a raiva daqui e vou botar lá. Só isso que ele faz. Isso. Ele não fala assim, tu tá com raiva dele, agora eu vou comprar a tua raiva e eu vou brigar com ele também. O Exu não faz isso. Não. Entendi. Então, como é que fica isso? Quando o senhor tem a licença da providência divina e essa pessoa que está recebendo o retorno do que ela fez pro seu menino, o senhor falou, vou lá e faço uma maldade para ela. O Exu dela fica de braço cruzado, é? Pombagira dela? Aí é guerrilha, filho. É? Aí eles não têm o poder. Que a gente recebeu a autoridade, a gente tem mais poder que os deles. Aham. Por isso que a gente consegue derrubar. A partir do momento que a gente não tem esse mandato, a gente não consegue derrubar. Porque Que o poder é igual. É igual, o urubu fica em cima de carne, isso, só rodeando. Já não tem um tomando conta ali? Sim. Na hora que aquele ó, cabra sai dali, o enxame vai em cima. Não é assim? É assim, sim. E esse cabra que o senhor fala, essa pessoa que fica ali protegendo os urubus de pular, é essa conexão com Deus que faz essa proteção? Ou o senhor também estava falando que ele tem o guardião dele, mas a partir do momento que ele se mete com maldade, o guardião perde a força. Perde. Entendi. Aí vem e a cobrança. Todo aquele que mete, faz a maldade, que só sabe praticar o mal, ele não tem tanta força do médico que só sabe fazer o bem. Que aquele médico que só sabe fazer o bem, a caridade, fazer o terrestre progredir na terra, ele tem mais valor. Está entendendo? Sim. Ele é mais... A luz fica mais sobre ele. Uhum. Aquele que vai praticando só o mal, aquela luz vai apagando. Não tem aquela nuvem negra? Sim. É assim que funciona. Nossa. Isso parece que é uma prática constante que vai acumulando na aura da pessoa. Isso. Uhum. É que sempre meu bichinho falou... Meu cavalo, meu menino, que você preferir. Sim. Ele não gosta de fazer mal porque é por isso. Se ele quiser fazer mal, ele faz. É. Mas vai resolver no que isso aí? Praticamente é que nem a mulher virgem. Uhum. Fez a primeira vez, não acabou? É a mesma coisa do médium. A primeira vez que ele partiu para o mal, aquele encanto acabou. Tá entendendo? Ah, entendi. Não adianta a gente ficar cultivando bem, e achar que um dia vai se entregar pro mal e depois tem volta. Não tem mais volta. Porque é forte. É forte. Todo tá praticamente em cima de você. Tá entendendo? Aquele, por exemplo, que nunca fez o mal, tem a força de todos os orixás. Uhum. Todos estão voltados a você. Tudo que você pedir, praticamente é ouvido. Aquele que fez um mal uma vez, todos se afastam dele. Fala, esse não é da nossa turma, como vocês dizem, não é isso? É. Criou uma mácula ali. Criou uma mancha aqui dentro. Fica uma manchinha. Aí você faz outra, fica mais outra mancha. Na hora que você vê, você está tudo preto, tudo sujo. Nossa. O senhor acha que quando se diz assim, uma vez que você se entregar, a maldade não tem mais volta, isso se dá porque o ser humano ainda tem muita coisa dormente dentro dele e ele se permite despertar, daí não controla mais o animal lá? É a mesma coisa assim, que nesse bichinho. Você já matou alguém? A partir do momento que ele lá tirou a vida de um ser humano, qual a força que ele vai ter? Qual o pensamento que ele vai ter? Fala, puta, eu tirei a vida daquele cabra lá safado que me pisou no meu pé. Agora esse aqui que pisou nos meus dois pés, o que ele vai fazer? Nossa. Ele sabe que ele tem. Ele vai tirar a vida dele também. Não é isso? Sim. Já perdeu aquela confiança que você tinha em si mesmo. Ah. Quando você não tira a vida de um ser humano, não faz o mal para alguém, antes de você fazer, você vai pensar, falar, putz, para que eu vou fazer isso? Deixa isso aí para lá. Sim. Aquele pai lá de cima vai tomar conta. Entendeu? É, senhor Zé, então o senhor está de acordo com uma frase que diz assim, o bem que você faz é ser o advogado em toda parte. Isso. Essa é a frase. Faça o bem, que você receberá o bem. Faça sempre o bem, que você terá vários advogados. Olha quantos advogados maravilhosos que você tem no seu caminho. O senhor está apontando para o Congá. Isso. É eles que te protegem. Todos os santos. Todos os santos te protegem. Como Nosso Senhor do Bonfim, Nossa Senhora Aparecida. Uhum. Está sempre ao caminho de vocês. Não é porque o dia de hoje acontece alguma coisa ruim com você, que você foi desprotegido. Às vezes acontece mesmo, que pode ser uma lição para você. Está entendendo? Que aquilo que você sofreu, às vezes é para sofrer lá na frente, para ver o que você realmente pensa, o que realmente você tem no seu coração, se você pensa mesmo em Deus. Entendeu? Sim. Porque só você apanhando é aprendendo. Claro. Entendeu? Não adianta você apanhar hoje aqui e desistir de tudo. Você tem que apanhar aqui, como diz, sacudir a poeira, né? Sim. E dar a volta por cima e continuar na luta. Aí você vai ver o resultado lá na frente. Claro. Seu Zé Pelintra, pode acontecer de um mal, um sofrimento, uma tristeza que a gente vive hoje, representar um livramento de amanhã? Hoje a pessoa, aconteceu um negócio ruim com ela e ela reclama, reclama, mas mal sabe que aquilo foi para evitar um mal maior lá na frente. Isso. Acontece isso? E muito. É a mesma coisa, tu pega teu... carro. Teu bichinho de quatro rodas ali. Uhum. Aí quebra ali na esquina. Tu vai chutar ele, xingar. Falar, oh, meu Deus, tu me abandonaste. E cadê seu Zé? Mas tu não sabe que lá na encruzilhada, lá na frente, alguém te esperando. Nossa. Isso acontece muito, muito, muito, muito. Aconteceu. Acontece. Nossa. A gente faz por onde evitar. A pessoa não escuta. A gente tem que, parece que tem que descer na terra, que nem esse bichinho aconteceu. Tem que descer ali do lado dele, para ele levar um susto. Falar, o que tu tá fazendo aqui, bichinho? Eu vim te proteger. A gente não tem esse poder. A gente manda na mente, no corpo. A pessoa tem que também sentir. Sim, você está ou acredita ou não acredita. Claro. Entendeu? Sim, o senhor pode ali estragar o carro. Nossa, faz ele parar. Porque lá na frente o mal está te protegendo. Quando, tá esperando, né? Quando esse mal não tem tanto poder assim. Entendeu? Sim. Às vezes o mal que está te esperando lá na frente, você sabe, aquele bichinho que sai da terra de chifre. Sim. Às vezes você não consegue dominar. Uhum. Eu falo um bode, por exemplo. Não. De chifre? Aquele que manda lá na terra. Ah, entendeu? Sim. É a verdade do inverso. Isso, às vezes o poder dele é muito grande, você não consegue evitar. Sim, mas você consegue evitar metade. Uhum. Por que o senhor não fala o nome Satanás? Demônio, diabo, o senhor evita. Eu evito. Por que, seu Zé? Explica pra gente se são nomes que devem ser evitados. Porque aqui é do bem. Graças ao nosso Pai Todo-Poderoso. Virgem Santa Maria, São Miguel Arcanjo, Nosso Senhor do Bofim, Nossa Senhora Aparecida. Não pode tingir daquele bando que fica lá nos fundos, entendeu? Sim. O senhor está dizendo assim, a palavra carrega vibração. Carrega. Estabelece sintonia. Isso. Só se eu estiver na esquerda, aí eu viro Satanás. Entendi. Claro que sim. E o que já deram assim para o senhor? Qual que é a diferença quando um médium fala assim, eu vou dar sangue para o senhor ter mais força? Que força é essa? Ele está dando sua própria vida. Ele não sabe o que ele está fazendo. A partir do momento que ele souber o que ele está fazendo, jamais ele fará isso aí. Porque ele está partindo para o mesmo campo deles, entendeu? Ele pensa que está sendo todo poderoso, está tendo vantagem com aquilo. Uhum. Mas a partir do momento que ele partir para outro mundo, aí ele vai ver o que ele está tendo de bom. Vocês, quando uma pessoa mata um bicho, dá sangue, vocês, eu digo assim, não vocês, né? Esses outros espíritos, eles ficam mais fortes? Isso aí você quer partir da parte da magia negra. Uhum. Eles trabalham muito com isso. É. Aí o espírito fica muito mais forte. Porque ele está recebendo aquela alimentação. De plasma, né? De plasma. E o que comanda eles fica mais forte. Aí é muito mais difícil derrubar. Aí acontece. Muita gente não tem conhecimento da espiritualidade e nem imagina que alguém pode vir dentro da casa da gente e enterrar um negócio ali, pô. Aí pergunta, cadê a proteção? Cadê os meus guias? Cadê? Muitas vezes consegue derrubar no meio do caminho, mas às vezes não consegue. Mais um dia tudo será descoberto. Ó. Não é verdade? A pessoa que faz maldade cria karma para ela? O karma do mal, né? Karma com aquele homem lá de baixo, lá. Sim. Que eu não gosto de falar o nome. Claro. Você acha que uma pessoa desse, qual é o futuro dela? Sofrer e ranger de dentes. Ela pode sofrer a metade aqui, depois ela vai completar lá do outro lado. Já começa sofrendo aqui. Já começa sofrendo aqui, às vezes não percebe, mas está sofrendo. Mesmo a pessoa com o coração sangrando ali, sofrendo que nem um condenado, acha que está bem. Olha para a pessoa sorrindo, eu estou ótimo, e você? Mas por dentro não está bem. Entendeu? Tem muitos falsos. Olha para você, estou sorridente, alegre, mas no fundo não dá nada disso. Mas começa praticando o mal do mesmo jeito. Uma coisa que eu já entendi assim, tem que ficar sempre com o coração em Deus. Em Deus. O senhor explicou hoje. Mas é muito difícil. Tá muito difícil para o ser humano colocar isso na mente, na prática. Acordar. Quantos aqui acordam pensando em Deus? Nossa. Seja sincero. Realmente. Acorda? Bem pouco, seu Zé. Ou põe o pé na rua pensando no próximo. Olha. Muito difícil. Muito difícil. Eu não sei o que te dizer para ti, bichinho. Aonde que esse mundo de vocês vai parar, não. Eu gostaria muito, muito, muito, do fundo do meu coração, que já está em pó, né? Mas não vejo conserto, não. Tem que piorar antes de melhorar. Piorar, não tem mais que piorar, não. Que vocês vão ver. Eu não sei o que dizer, não. É tipo aquele negócio que acontece, sai empurrando tudo, limpando tudo. Só se limpar tudo o que é sujo. Aí pode até acontecer um milagre. Que não é possível, né? Uhum. Se aquele pai lá de cima quiser isso, acontecerá. Uhum. Mas eu não sei o que te dizer. O mundo está perdido, como vocês dizem, né? Mas não pode perder a fé em vocês, né? Não. Não, nem nós não. Aquele pai todo poderoso lá em cima. Uhum. Quem sabe? Não dizem assim, que nem vocês só morre um cabra ali que era bom, coração bom. Uhum. Pô, fulano só fazia bem, só queria o bem de todos e morreu. Aquele que faz o mal está aí. Você acha que aquele nosso pai lá em cima quer pessoa ruim? Lá em cima não entra. Não é verdade? Sim, sim. Então só tem que ir com gente boa. Os ruins ficam. Mas fica. Um dia vai pagar pelo que fez. A hora dele vai chegar. A hora dele está contada. Pode ter certeza disso. Isso. E não é para ficar na cabeça das pessoas também que tudo que acontece de ruim na casa delas é uma magia negra que tem ali dentro, né? Não. Olha. Nem sempre. Às vezes você pega uma carga no meio da rua e você passa. Uhum. Quantas encruzilhadas você passa por dia? Nossa. Alguém tem um que está ali, vai caçar fuça. Aí fala, esse cabra vai ser meu. Começa a acompanhar tu, entendeu? Sim. Aí se você tem como se proteger. Pô, hoje eu vou tomar um banho de defesa. Não precisa ser da seita. Não precisa acompanhar um centro espírita, entendeu? Aí você faz sua limpeza. Aí aquilo já sai. Ou ir numa missa, rezar um Pai Nosso. Quanta gente nesse mundo não reza um Pai Nosso? Entendeu? Então o senhor não defende que a pessoa frequente a religião onde o senhor se manifesta? Qualquer uma, desde que vá com o coração. Não. Toda aquela religião que é focada em Deus. Não precisa ser essa aqui. Numa igreja que você entra, você abre seu coração, Pai Todo-Poderoso, se limpa ali. A partir do momento que você olha ali, reza um Pai Nosso, faz o sinal da cruz, você já está sendo abençoado. Entendi, claro que sim. Seu Zé, a gente está chegando nos minutos finais aqui do nosso encontro. Qual que é a mensagem final que o senhor tem para hoje? Deus no coração. Essa é a mensagem do seu Zé Pilintra. Toda a nossa falange, junto com o nosso Pai Todo-Poderoso, Nossa Senhora Aparecida, Nosso Senhor do Bonfim. Tenha Deus no coração. Pense um pouquinho mais no próximo. Pense no bem. Não pense em praticar o mal, porque a pessoa olhou feio para você. Você já olha de feio. Não pense desse jeito. É por isso que esse mundo está desse jeito. Qualquer coisinha, qualquer pisãozinho no pé, essa pessoa não presta, tem que pagar pelo que ela fez. Às vezes ela pisa sem querer, não é isso? É. Não é porque ela pisou sem querer que ela tem que pagar com a vida dela. É. Que em muitos casos já aconteceu isso. Nossa. Pense no bem. Pense no próximo, pense em progredir, não em corporalmente, progredindo em alma, ter luz. É assim que vocês têm que pensar. Que a vida não é do jeito que pensa. Qualquer coisa ruim, coisa falsa, já que praticar o mal, pense 3 vezes antes de fazer o mal, que lá na frente tem uma. O que está te esperando? Você sempre praticar o bem. Só coisas boas, ruim, nunca vai te acontecer. Só coisas boas. José, para quem não viu, toda vez que o senhor falava em Deus, ou fazia referência a Jesus, Nossa Senhora Aparecida, Nosso Senhor do Bom Fim, Nossa Senhora das Candeias, o senhor sempre tirava o chapéu. Por quê, seu Zé? Porque para todos esses. Todos esses, meu Deus, Nosso Senhor do Bonfim, Nossa Senhora Aparecida, todos os orixás que estão aqui presentes, nós temos que tirar o chapéu, entendeu? Tira o chapéu com todo orgulho, com todo amor, com todo carinho, com toda essa luz que eu carrego, graças a eles. É por esse momento que eu estou aqui e agradeço muito que eu possa vir fazer o bem. Que eu possa ajudar um filho, um irmão seu que venha pedir uma ajuda, que a gente possa atingir esse objetivo. Nós não podemos atingir imediato, mas no momento que a gente pode fazer, a gente faz com todo amor, com todo carinho, com a graça de Deus, todo Pai Todo-Poderoso. Seu Zé, graças a Deus. Amém. Muito obrigado por esse encontro e por esse estudo com o senhor. Tá certo, seu Zé? Certo. Muito obrigado. Faça o bem, que você receberá o bem. Toda aquela religião que é focada em Deus. Não precisa ser essa aqui. Numa igreja que você entra, você abre seu coração, Pai Todo-Poderoso, se limpa ali. A partir do momento que você olha ali, reza um Pai Nosso, faz o sinal da cruz, você já está sendo abençoado. Pense 3 vezes antes de fazer o mal, que lá na frente tem o que está te esperando. Você sempre praticar o bem, só coisas boas, ruim, nunca vai te acontecer, só coisas boas.